Eu tava pensando aqui na vida, como deixamos de fazer muitas coisas, deixamos de ir para frente, evoluir, tentar crescer na vida, porque estamos com uma pedra que não deixa a gente nadar, não deixa a gente sair do lugar. É uma pedra chamada passado, que vem na nossa cabeça como péssimas lembranças. E você fica pensando, cara, toda vez que eu faço isso, eu lembro daquilo. Toda vez que eu faço aquilo, eu lembro disso. E você pode reparar que sua vida nunca anda, porque isso é um detalhe da vida. E no nosso caminho tem detalhes, mínimos detalhes. E de mínimos detalhes a vida é cheia. Não pense você que um detalhe pode passar batido. Você vai sofrendo uma trava mental de não conseguir fazer o que deve ser feito na hora exata, pelo seu passado, pelas suas lembranças ruins, por traumas, mas são coisas que já passaram, meu amigo. São coisas que já foram. E quanto mais você se segura nelas, mais elas se tornam pesadas. Eu, por exemplo, tenho traumas infantis, eu tenho traumas de criança que hoje em dia eu consegui meio que superar isso. É uma coisa ruim e não dá para esquecer. Eu sei que não dá para esquecer. É fato. Essa pedra, esse passado que nos causa uma trava mental, ele é como um cachorro bravo, sabe? Ele é como um cachorro que ele obedece os donos da casa, mas ele não obedece você. Ele é bravo com você, mas ele é um detalhe. Você tem que todo dia malhar e passar por volta dele, por cima dele, mas nunca de encontro a ele. Porque se você passar perto desse cachorro, esse cachorro vai te morder. É assim como essa trava, é assim como essa pedra. Se você viver passando por ela, toda vez que você tiver de fazer alguma coisa na sua vida, você parar nela, você tentar passar por ela, vai te segurar. Então por isso temos que passar em volta, meio que enfrentar isso. Enfrentar não, desculpa. Um dia você vai enfrentar isso, mas por enquanto você tem que passar em volta disso. Você não pode enfrentar. Não dá para enfrentar agora. Mas um dia vai chegar a hora de você enfrentar. Mesmo que você diga, nossa, eu tenho que evitar, evitar. Você não pode evitar isso. Você não pode evitar o seu passado que te atormenta no presente. Você tem que passar ao lado dele sempre. Você tem que passar ao redor dele. Você não pode enfrentar ele e você também não pode esquecê-lo. Ele te prejudica do mesmo jeito. É assim que eu vejo essa forma minha de pensar. É assim que eu vejo minha vida. Desde que eu tentei superar as coisas, como as coisas que aconteceu comigo. Do exemplo, eu não gosto de ficar falando disso toda hora, que é chato, sabe? Sabemos disso. Mas eu dou como exemplo o momento exato, cara. Eu sempre passei em volta dos meus problemas, mas eu nunca os esqueci. Eu nunca os evitei. Mas também eu nunca os encarei. Mas aí chega o momento que, vou dar o exemplo do cachorro. O cachorro se solta e você vai ter que enfrentar ele. Esse é o momento, essa é a hora da verdade. É o que eu digo. Temos sempre que passar em volta do problema. Mas um dia o problema vai chegar até você. Um dia você vai ter que enfrentar ele. Nessa hora, vamos saber quem vai ganhar e quem vai perder. Quem vai perder? Você? Quem vai perder essa trava terrível na sua vida? A pergunta é: o que você fez hoje para tentar, ao menos, planejar um dia enfrentar essa trava, enfrentar esse passado, esse problema com a mente preparada? Porque um dia a hora chega, mas fique tranquilo, meu amigo. Seja o que for, isso vai passar.